cidade, curtindo saudade. Tive um volume, som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em altas madrugadas. Tô por aí, pra onde ir? Pra quem sorri? Se cada esquina aumenta minha solidão, eu desejo procurando outra emoção. Tô por aí, tô por aí. Eu morro de amor, saudade rasgando o peito. Pra onde ir? Oi, tá nóis. Eu morro de amor por ele, ela nem aí. Noite fria, madrugada, vou por aí. Apaixonado, solta o grito! Pra onde ir? Pra que sorrir? Cada esquina aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí, tô por aí. Bota a mão pra cima, vem comigo. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Obrigado, gente!